Eu tô com saudade de uma coisa. Eu tô com saudade daquele filtro de barro de água que você pega aquele copo de alumínio grande e côncavo no fundo, que você põe ele nem fica em pé direito. Naquele dia bem quente, você põe essa água desse Chega filtro bem de barro, gelada. vem gelada e você chega e sente o gosto da terra. É muito gostoso, cara. Eu tô com saudade disso, hein? Tem um desse na minha casa, Pô, valeu, também tem um falou. desse na minha Sério, casa, todo dia. Sério, todo dia você velho. É. sai. Pô, Lá em casa, só eu que tô acostumado já, velho. Nem só eu que brinca. tô com saudade Oxi, disso, todo então. dia, ó, só o copão de alumínio, ó. Copão de alumínio, água gelada do filtro de barro com cor de terra. Mil Já vi litros. uns estudos falando sobre esse lance de copo de alumínio e copo de vidro aí, eu vi que Copo copo de de vidro é alumínio, ele melhor. chega e fica suado por fora, assim, ó. Chega, fica a água fica saindo, assim, ó. Chega, parece de gelo, assim. Não, Chega, mas é parece tudo. que é Mas gelo. só parece que é melhor, porque o copo de vidro é melhor. Eu não acho, eu não acho. Não, eu acho de alumínio porque aí esfria sua mão também, enquanto É, você porque tá o bebendo. alumínio, ele Mas é exatamente. termodinâmico. Entendeu? Ele consegue conter a temperatura. Se Não, você acho que põe uma coisa não. que. Acho que é o É, o alumínio contrário. ele faz isso, doido. É o É, alumínio. mas. Sim, O mas alumínio acontece. ele contém a temperatura do que você põe dentro. Se você põe água gelada, ele tende a manter a água gelada. Se você põe uma coisa quente, um todinho que você acabou de esquentar no micro-ondas, ele tende a Mas ele manter vaza quente. mais a temperatura quando você está segurando. Você sente mais a temperatura da parada. Isso é incômodo. E não sei disso aí não, hein? É, ué, porque Isso daí quando. é erro de principiante, hein? É não. Não, É mas erro é, de se você principiante. botar o É. café quente no copo de alumínio, você vai segurar aí e vai. Vai queimar Quem é que tudo, não? toma café no copo de alumínio? Ninguém toma Já café pensou? no Tem que copo de ser alumínio. muito truque. É, eu sou o Frederico Tales e voltei a dormir. Eu sou o Caio César, sem violência. Eu sou o Matheus Souza e eu acho que eu vi um gatinho. Eu sou o Alexandre Santana e não é por 20 centavos, é por um LG 49 polegadas de LCD. E esse. Esse é o Sudden Cast, no susto e no grito fazemos bonito. Essa é boa. E este é o Sudden Cast de número 3. Sudden Cast! Então, o tema de hoje é. Universidade Monstros, LOL. Cara, vamos começar na lata, como sempre. É sempre direto ao ponto, é sempre direto ao ponto aqui. É sempre direto ao ponto, é sempre direto ao ponto, é sempre direto ao ponto, é sempre direto ao ponto, é sempre direto ao ponto aqui. É sempre direto ao ponto, Matheus, sinopse. Matheus, exatamente. Matheus, Universidade Monstros. Antes da sinopse, a gente senta lá na sala de cinema. Passa os trailers, a gente fica agoniado porque a gente não sabe o que esperar desse filme. A gente sabe se ele tá ruim, se ele tá bom, porque os trailers e toda a publicidade em volta do filme foi uma coisa tão estranha que você pensava, você esperava uma coisa do Tava filme. esperando uma bela bosta desse filme. É, e aí quando você vai assistir, na verdade é outra. Só que antes do filme começar, como já é de prática nos filmes da Pixar, tem um curtazinho bonitinho, né? Sempre pra emocionar, sempre pra deixar você feliz e empolgado porque tá estar por vir. E engraçado, bem carismático, né? E a bola da vez foi um curta chamado The Blue Umbrella, ou em português, Guarda-chuva azul. Guarda-chuva azul. Cara, é o seguinte, a Pixar, ela já costuma há muito tempo fazer os short filmes dela, né, os curtas animados, e esses curtas têm um motivo de existir. Todos eles servem para testar tecnologias que a Pixar está investindo, que a Pixar está criando. Então, e tecnologias dessas que vão ser usadas nos próximos filmes. E cara, esse curta chamado Blue Umbrella começou e eu fiquei pensando, ué, como assim a Pixar já tá fazendo curta live action agora? Não sabia. Para mim a Pixar só fazia curta animado, que é aquela coisa bem fotorrealística e daqui a pouco você vê que é uma animação. Você fica, caraca, não acredito que a Pixar já tá nesse nível, velho. Zoeira foi. Foi uma zoeira, foi uma zoeira, eu me senti ofendido. Mas aí é. Com certeza esse filme, esse curto daqui a uns tempos vai estar na internet e vocês vão e assistam, porque eu não vou falar mais dele não. Só vou falar que ele é emocionante e lindo. Só percebi que esse curta ele não era, ele era animado. Na hora que tem uma calha assim, Aí E a Kalia começa a se começa a mexer. sorrir, né? É, Aí eu exato. pensei, acho que isso aí na vida real não existe. Então isso É, eu aí acho é. que as Kalias não sorriem. Mas é muito bonito. É, nossa, a Pixar sempre tá de parabéns. Todos os curtas dela são bons. Todos eles. Inclusive os primeiros lá de 1980. De Todos são bons. preferência. E aí, acaba o curta. E aí, começa o filme com uma pomba de duas cabeças. Cara, isso já foi legal. Isso eu já comecei a. Isso aí eu já. Diz aí, Matheus. Diz aí. Diz aí, Matheus. Na hora que a pomba. Aí a pomba ela tá assim de boa, né? Aí tipo aquela piada do pintinho que não tinha bunda e explodiu. Aí ela tá assim de boa, aí ela vai ciscar. Aí na hora que ela cisca, só que a cabeça dela continua assim, saca? Você ainda continua vendo a cabeça dela no corpo. Nessa hora parece que é um defeito da animação. É, aí eu achei que era um defeito. Que porra é essa? Sabia que isso ia ser uma bosta aí. Já ia levantando. Aí vira a câmera assim e mostra a pomba tendo duas cabeças. Aí, opa. É, muito bom. Só pra gente situar aqui, nós temos quatro integrantes. E quem foi que assistiu o filme? Eu sei que tem gente que não assistiu o filme. Eu não assisti. Eu assisti, mas faltou umas meia hora. Ah, então você assistiu de outro jeito? Foi, eu assisti no modo Glutathea. Do Pipipichu. Pela matriz, né? Pois é, pela matriz. Então, é só pra gente ficar mais feliz. Pois é, Caio, você vai tomar muito spoiler. E todos vocês que estão ouvindo esse podcast agora, saiba que isso aqui vai ter muito spoiler ainda, do filme. Ainda sugeriu do Rei Leão pra ajudar o Caio. Não importa não, pode continuar. Pode começar. Eu comecei prestando atenção na ambientação do filme e eu achei ela muito boa. Porque o filme ele já começa naquele ambiente escolar, começa com o Mike Wazowski pequeno, né, lá na quarta série, e mostrando que ele é um monstro inofensivo. Aí é você um já monstro, começa a desconfiar. Monstro triste, né, cara? Tu, é, tu você começa... já começa a desconfiar que ele é um monstro que... Ele é nerdzão. Ele é o nerd da turma dele, sempre foi, o cara bem estudioso. Mas ele é completamente inofensivo, ao contrário dos outros monstros. E isso é um ruim, isso é um problema muito grande no universo do Monstros S.A. Porque todos os monstros, eles devem ser assustadores. Porque pra assustar as crianças e gerar energia. Principalmente porque é o sonho dele, né? Ser um assustador. É, o sonho dele é ser um assustador. Os outros empregos lá, de vendedor, de... Então o filme ele já começa com uma proposta muito boa. Que é, olha, o Mike Wazowski, ele tem um sonho. E vai ser muito difícil dele conseguir alcançar esse sonho. Porque ele não tá em nenhum padrão... que a princípio parece ser um plot clichê. Mas aí o filme mostra que não. Quando você assistiu o Monstro S.A. antes de ver o filme, você sabe que ele não vai ter aquele sucesso todo que você espera que ele tenha. Porque no Monstro S.A. ele é só o cara que coloca... Ele é um amigo lá do Sully, só que quem assusta é o Sully. Ele é o treinador do Sully. Ele é só o carinha que coloca o cilindro. O cilindro lá. Ele é o treinador do Sully também. Ele é o treinador. Então, você já não espera que ele vire o maior assustador de todos os tempos, né? Cara, e eu gostei muito também que, assim, o filme ele tem umas curvas de drama, umas curvas de roteiro muito boas. Porque ele começa apresentando muito bem o universo em que você está inserido, muito bem ali a trama. Ah, a história vai ser sobre o Mike Wazowski, porque querendo ou não... O Mike e o Sully são os principais, mas a história é do Mike. Mas o Mike é mais principal, né? O Mike, ele é... O Mike é o principal da história, então já começa falando, olha, a gente vai contar a história desse monstro aqui, ele é inofensivo e vai ser muito difícil pra ele. E aí depois ele descobre que o sonho dele é ser assustador, sabe, passa sabe o um que eu tava, tempo. Tava pensando? Sim. Sabe aquela série The Middle? Sei. Não tem aquela menina que ela é toda nerdona, toda excluída de Sei. Aparelho azul? Sei. É o Mike Wazowski, velho, todinho ali. Todinho, dá dó, cara. Tu é, cara, você fica com dó, você fica com dó do Mike Wazowski. Ele descobre que o sonho dele é ser assustador. Passa-se uns tempos, já tá estabelecido isso, e aí ele vai ingressar na universidade. Cara, é aí que começa tudo. É aí que tudo começa a ficar divertido, porque mostra não sei quantos monstros, sei lá, 500 monstros novos, que você, caraca, um mais legal que o outro. Inclusive o Michel Teló, né? Inclusive o Michel Teló, que é triste. O Michel Teló, ele é dublador de um dos monstros que canta. É, mas ele só dubla durante 3 segundos. E aí, o que que rola? Ninguém sabe por quê, né? Você começa a se empolgar bastante, porque aparecem muitos monstros novos, só que você começa a se empolgar quando os monstros do Monstros S.A. aparecem. Como, por exemplo, o... Parece o patrão deles, não, né? Não, o Randall. Ah, o Randall. Ah, sim. Cara, quando aparece o Randall é muito massa, porque você vê que ele não era malvado. O Randall era tão nerd quanto o Mike Wazowski. Ele é colega de quarto do Mike Wazowski. Mas é massa que o filme, ele sabe que você já conhece o futuro dele, e ele faz algumas brincadeirinhas usando ele como personagem isso malvado. Isso é genial, isso é muito doido, legal. A primeira vez que ele aparece, ele aparece com aquela silhueta preta assim, você fala, caraca, é ele. O bicho já vira assim com a cara de malvado assim, ai meu Deus, aí vai e clareia, o bicho mó de boa. Não, sabe uma coisa que eu achei massa? É que o Randall, ele é colega de quarto do Mike Wazowski. Aí o Randall usa um óculos vermelhão redondo assim, e aí o poder do... A habilidade do Randall é desaparecer, né? Ele é um camaleão. Ele é como se fosse um camaleão, ele meio que se camufla. Só que quando ele se camufla, fica o óculos aparecendo. A Mike Wazowski falou, oh, eu acho melhor você... Essa habilidade é legal, mas podia tirar os óculos, é, né? É, porque esses óculos te entregam. Aí ele tira o óculos e fecha o olho, assim, e começa a enxergar. Aí você porque vê que... Porque o bicho não enxerga você nada. Você vê que isso acontece no Monstros S.A., só que no Monstros S.A. você pensa que ele fecha o olho porque ele é porque malvado. Ele é malvadão. Mas na verdade é porque ele é cego. Isso é muito doido, velho. Poxa, ele é foda. Começa... E tudo que ele faz, ele espreme o olho, assim, pra enxergar melhor. É muito massa isso. Começa a... Tem umas brincadeiras, umas referências... Que são muito boas. E, cara, outra coisa é que... É, o Sully, ele é todo... Só um playboy otário, playboyzão, né? Né? É, exatamente. Você começa a... Nossa, que o Sully era retardado, bem idiota pra caramba. Porque... É, você se identifica muito com o Mike, você se identifica muito até com o Randall, aí chega o Sully todo. E aí, velho? Ah, não estudo não. Nem trouxe caderno, nem trouxe caneta. Oh, você poderia me dar uma... Um lápis aí? É, com aquela dublagem engraçada. Primeiro dia da porra da aula, o cara já não leva um lápis. Cara, é... Gostei muito da introdução dos personagens, entendeu? Porque eles são introduzidos no Monstros S.A., só que no Universidade Monstros tem uma segunda introdução, né? Ou melhor, a primeira introdução. E eles são muito melhor apresentados. Mas esse é o primeiro filme que a Pixar faz que é um prequel de outro filme, né? É. Que é uma sequência. Um prólogo, né? É um prólogo. E é por isso que tava todo mundo desconfiando. Cara, porque não tem necessidade de fazer um prólogo de Monstros S.A. Logo de Monstros S.A. Até porque né? Monstros, é Monstros S.A. acaba com um gancho. Ele acaba tipo, ó, o segundo filme vai acontecer. Que é justamente aquela cena em que o Sully, ele... Junta os pedaços da porta que foi destruída, da porta da Boo. E aí e o Mike aí abre, né? É, o Mike tem o último pedaço, eles abrem a porta. Não, o Sully tem o último pedaço. Ele tem no. É o Sully que tem o último pedaço, né? O Mike abre, o Sully tem o último pedaço, ele abre. E aí quando ele abre a porta, aí a Boo fala, gatinho, e acaba o filme. Isso é muito. E aí você pensa já, caramba, segundo filme vai ter a Boo. Segundo filme vai ser doido, a Boo vai estar mais velha. Nossa, vai ser incrível. Aí ela larga o filme e vai fazer Toy Story, né? A safada. É. Fazer Toy Story 3. É, eles vêm com a ideia de fazer um prequel e o filme, como o Matheus já tava falando, foi muito mal vendido. Foi mal vendido pra caralho, puta que pariu. Assim, beleza, não. Aí a gente vai fazer aqui em Universidade dos Monstros. Aí a gente vai lançar um trailer. Pelo menos aqui no Brasil, né? Tô falando da campanha aqui no Brasil. Isso. Aí os caras vão e aí passa o trailer. Só festa, só... Negócio de fraternidade, só zoeira com o Mike. E aí você pensa, pra que esse filme vai existir, né? E aí de repente você descobre que o Michel Teló vai ser um monstro. E aí em todo o trailer tem que ter uma imagem de uma festa e com a participação de Michel Teló. Aí você isso. Pensa, puta que pariu. Comercial pra caralho, né? E você pensa que assistindo os trailers, percebendo a campanha publicitária do filme... Você começa a pensar que ele vai ser só sobre clichês de universidade. Um American Pie com um American monstros, Pie né? Animado, é. Um besterol de da Pixar. Mas sabe? É um troço ridículo esse lance de chamar dublador que é ator ou alguém que tá fazendo sucesso pra fazer filme. Isso é uma coisa que a galera tá acostumando a fazer há tempo já, principalmente com animação. E que às vezes justamente isso que acontece, só acaba denegrindo ainda mais a imagem. Aquele do filme, negócio saca? De colocar o Luciano Huck, né? Pra, Luciano Huck e Angélica. Não, assim, uma coisa eu discordo um pouco, porque assim, botar o Luciano Huck pra ser o personagem principal de um filme é uma coisa. Chamar o Michel Teló pra dublar 3 segundos e conseguir vender mais a bilheteria é outra coisa. Porque o filme, Universidade Monstros, essa semana já, que é a primeira semana de estreia do filme, ele já bateu toda a bilheteria dos filmes da Pixar. E no Brasil, eu tenho certeza que o Michel Teló ajudou. Acho que não, hein? Então é uma coisa ajudou, com ajudou. Certeza. Alexandre... Ou... Não existem só fãs de filme da Pixar. A maioria das pessoas que assistem filmes da Pixar são crianças. E adultos que têm filhos. Entendeu? E esses adultos gostam de Michel Teló. Michel Teló é muito famoso no Brasil. E fora do e Brasil também. Tem esse negócio da propaganda aí, que toda propaganda falava que tinha ele e tal. É, trazer isso pro lado pessoal, porque você não gosta do Michel Teló, eu acho um pouco ridículo. Não, porque Michel na verdade Teló, o Michel Teló no exterior. Ele vende mais que a Adeles e que Coldplay. Exato, exatamente, isso é verdade. No próprio então, Reino Unido. Isso aí é marketing, isso aí é publicidade. Você acha que os caras da publicidade do Monstros S.A. gostam do Michel Teló? É claro que não, eles sabem que isso vai vender mais o filme. E vendeu, com certeza vendeu muito. Todas as propagandas isso, tinha lá o Michel Teló. Gente, vem assistir o filme, eu faço a dublagem de um monstro. É bem rapidinho, mas é legal, não sei o quê. O filme é muito monstruoso, então todas aquelas coisas... Todas as propagandas tinham Michel Teló, ele participou completamente da campanha publicitária aqui no Brasil. Com certeza fez vender o filme, com certeza. As pessoas que não precisam então, ter eu não vontade julgo de isso. começar a falar isso, eu te pego, vão pensar, porra, que babaquice, né? Colocar um cara desse e ainda fazer propaganda. Então eu acho que nesse caso eles conseguiram fazer uma propaganda do jeito certo. Diferente do Luciano Huck, que é o cara que ele não é ator, ele nunca dublou na vida dele, aí chamam ele pra fazer um papel de um personagem que é protagonista. Não, entendeu? Isso é errado. Mas eu falando assim, eu acho que pelo menos não tem como a gente comparar, né? A gente saber se essa influência do Michel Teló realmente teve uma relação com o aumento de pessoas assistindo o filme aqui no Brasil. Porque mas eu acho que teve. Eu acho que teve. Se ele voltasse no tempo, ele não dublasse o filme. Porque... Com certeza tem como, tem sim. Com certeza. A campanha aqui no Brasil focou, pelo menos aqui no Brasil, né? Focou mais no fato de o Michel Teló ter um monstro que é dublado por ele do que em explicar, tipo, ah não, é aqui que o Mike descobre que quer ser um assustador. Exatamente. É aqui com que você descobre o passado dos personagens e tal. É, com certeza. Porque no trailer só mostrava festa, tipo, mostrava lá o pessoal usando o Mike Wazowski de globo, de boate. É. E o Michel tava falando, vem assistir esse filme, porque eu dublo um cara. Então, então isso aí é uma coisa que eles acertaram em cheio. No Brasil, principalmente. É, mas pelo menos. Mas eu acho que isso. Tá, ok. Como uma publicidade, apesar de que em relação ao Michel Teló isso não estraga muito o filme, já que ele aparece só 3 segundos, né? Acho que é uma coisa mais tranquila. Mas rola esse lance de dublagem assim, que acaba estragando outros filmes, que foi o caso também do Enrolados, né? É, mas, é isso assim, que a gente tá falando. Mas é justamente isso. Se for o caso, por exemplo, eu gostei muito do Shrek, que foi dublado pelo Busunda na época. Eu achei que a voz casou bastante com o personagem. Mas é porque o Busunda, ele era o Shrek, né? Cara, isso aí, na verdade... O Busunda, ele era a pessoa que no Busunda foi sorte de ter dado certo. Porque eles fazem isso desde o Shrek, realmente. Ah, Shrek, vamos procurar um ator que se pareça com o Shrek. Ah, o Busunda é igualzinho, vamos fazer ele dublar. Ah, o Príncipe do Enrolados, vamos procurar um ator que seja igual o Príncipe do Enrolados. Ah, o Luciano Huck, porque tem o narigão. Essa aí, é a no caso história do Luciano de como Huck, eu morri. É, no caso do Luciano Huck não deu certo não, cara. Não, não, não, foi, não justamente assim... E o Busunda, eles fizeram a mesma coisa, só que por sorte deu certo, porque o Busunda, ele tinha uma interpretação interessante. Mas será que foi na sorte mesmo que eles fizeram? Foi na sorte, foi na sorte. Foi pela... Não foi na sorte, foi pela aparência. E por sorte deu certo. Porque o Busunda, ele parece o Shrek. Então, basicamente isso. Eles não escolhem mais... quando eles querem vender o filme pelo casting, eles não escolhem mais um ator que é bom. Eles escolhem o cara que eles parece... o cara do povo, né? Mas, acabou que o filme foi vendido errado por causa disso, né? Assim, ele... Apesar de ter sido bastante vendido... Não é isso que é o filme, entendeu? Não é festa e não Michel é, Teló realmente. E monstro cantando. Na verdade, o filme, ele é um drama. Tu vê festa em 5 minutos do filme, tu vê o Michel Teló por 2 segundos, tendo o violão dele e quebrado. E o resto é tudo drama. O resto é tudo problemas que o Mike Wazowski tem que enfrentar e que ele não consegue superar. É isso que eu acho incrível na Universidade de Monstros e nos filmes da Pixar. tem aquela teoria de que filmes da Pixar se parecem com cebolas. São cebolas, né? São cebolas, a teoria dos ogros. Cebolas existem camadas. E existem camadas de absorção nos filmes da Pixar. A primeira camada, que é a mais fácil de você absorver, é a camada que uma criança que assiste um filme da Pixar enxerga. Que é aquela que... Aquela de ser um filme infantil, de ter as festinhas, de ah, universidade, que legal, deve ser legal, faculdade, monstros bonitinhos e toda essa coisa. A segunda camada é a camada já que os adolescentes e adultos já conseguem enxergar, coisa que as crianças não conseguem enxergar. Que é aquela coisa, cara, o filme ele foi feito pra crianças, mas a mensagem que ele quer passar é uma mensagem pra adulto. É aquela coisa, o Mike Wazowski, ele não é assustador. Ele quer ser assustador e não consegue no final. Não importa o tanto que você passe aí tentando ser o cara, a coisa que você sonha ser. Se não dá, não deu, velho. Não dá, não vai, deu, é. Vai pra outra. Tenta outra coisa. Vira, tipo, vira carteiro, véio. É um filme realista, é um filme muito realista. Isso eu achei muito bom. Tipo, cara, o Mike Wazowski, ele conseguiu achar outra coisa que ele gosta de fazer, mas ele não conseguiu fazer o que ele queria, de fato. Essa mensagem ela é quase... Ela é triste, é uma mensagem triste. Triste, você vai, né? Você sai do cinema, caraca, que filme bom, mas... Calma aí, o Mike Wazowski, ele não conseguiu o que ele queria, não, caramba. Chegou no sonho dele. A Pixar, ela bate sem dó. A dura realidade. Sem dó, ela não bate sem dó, não. Cara. E assim... Maltrata mesmo. Meio que atropelando as coisas, não dá certo nem pro Sully. Não dá certo pra nenhum dos dois, porque eles estão expulsos da faculdade, o Mike Wazowski não consegue ser assustador, e eles conseguem entrar pra Monstros S.A. como carteiros. Então você fica, caraca! Entra lá por baixo, né? Lá por baixo. E aí, a partir disso, eles vão conseguindo subir sem universidade. Isso eu achei massa. Eles mostram, olha, você não precisa de uma carreira acadêmica pra você ir atrás do seu sonho. Porque basicamente o mundo todo é baseado nisso. Ah, você tem que estudar, tem que fazer faculdade, você tem que estudar, passar em concurso público e ficar aqui estável em Brasília, na vida. Né? É, principalmente aqui. Mas o filme mostra que não é assim, você pode tentar outros meios pra alcançar o que você almeja. Isso eu achei, isso, nossa, é a Pixar, ela é mestra em fazer isso, entendeu? E foi isso que surpreendeu no filme. Realmente. É isso que surpreende. Porque todos os outros filmes da Pixar, eles são mostrados com uma mensagem bonita, através dos trailers, da publicidade, da propaganda. E o Monstros, Universidade Monstros, não. Ele foi mostrado de um jeito, você foi com a expectativa lá embaixo, e você assiste e gosta bastante. Porque ele te surpreende. Eu achei que teve muita gag nesse filme, e teve muita gag desnecessária. Sério? Muito desnecessária. Eu gostei tipo, das gags, em geral. Essas piadinhas rápidas. Pô, tipo, eu ri quase todas, velho. Nossa, cara. Tipo aquele negócio de... Ah, não. Tamo mostrando a universidade aqui e tal. Aí, de repente, a gente vai mostrar esse monstro aqui. Que ele é um monstro e ele é um caramujo, né? Ele é uma lesma. Aí ele vai, tá, pega, olha no reloginho dele. Estou acho atrasado. Acho que isso mostra no trailer até. Nossa. Todos os trailers. Estou atrasado. Aí ele vai correndo assim. Aí ele não sai do lugar. Sai, tipo... milimetricamente do lugar. É. Ah, não! Vou me atrasar no primeiro dia! Eu vi, velho. É muito retardado, mas é aquele tipo de coisa que não é porque infantil que deixa de ser engraçado, sabe? Mas no cinema, pouca criança riu, cara. Sério, velho? Na sala que a gente tava, não teve criança que riu. Nossa, eu ri mais. Cara, mas o que eu falo das gags, não só essa, mas teve umas gags muito boas. Por exemplo, todas as gags dos jogos de gritos, de horror lá, de susto, jogos de susto. Todas as gags dos jogos de susto, eu achei massa. Que são os desafios, né? Ah, agora vocês têm que fazer tal coisa. E eles vão lá e fazem, e acaba que na por cagada, todas as gags eles conseguem ganhar. É, não, isso eu achei massa. Isso eu achei massa. Isso eu achei muito massa. E teve uma coisa, cara. Cara, foi um dos melhores diálogos da Pixar de todos os tempos. Esses jogos do susto é meio que uma competição de universidade que Olimpíada, tem vários grupos. Né? É uma Olimpíada, que tem vários grupos que tem que conseguir desafios até que eles conseguem ganhar. E aí quem ganha consegue se destacar lá e tal. E acaba que tem uma hora lá que o Mike Wazowski e o Sully se juntam com uma equipe de derrotados. Que é justamente a Usma Kappa. Usma Kappa, que é a equipe a Usma Kappa. Pra entrar nesses jogos de susto, né? Aí você fica, caraca, isso vai dar merda. E aí eles conseguem passar do primeiro desafio, eles conseguem ganhar. Aí você, na cagada, aí você já acha isso engraçado. Aí eles conseguem também passar do segundo desafio na cagada. Nessa primeira eles só passam porque um roubou, né? E foi desclassificado. É, exatamente. É isso. Aí na segunda. No segundo desafio eles também conseguem na cagada lá e tal. E você, pô, legal, vamos ver. E acaba que depois que eles vencem a terceira, chega a equipe lá campeã, que é a equipe que sempre ganhou os outros jogos anteriores, e fala bem assim pro Mike Wazowski: ah, quando vocês perderem, ninguém mais vai lembrar de vocês. Aí o Mike fala: e quando vocês perderem, a gente não vai fazer vocês esquecerem. Isso é louco, isso é doido, mano. Meu irmão, isso foi a melhor tirada dos filmes da Pixar de todos os tempos. Eu tava, nessa hora eu imaginei uma criança colocando a mão na cabeça e falando: vixe, e saindo correndo assim na sala do cinema em cima. Isso foi um back, como é que é o... Backhand. Um backhand, pá. Né? Ele tirou a luva, né? E tá, com o backhand assim na cara do foi maluco. Doido. Pô, falando nessas Olimpíadas aí, aquela Olimpíada da biblioteca, cara, que eles têm que fugir. Vocês não viram um jogo de Wii ali, não? Da equipe toda assim, fazendo a bibliotecária, distraindo a bibliotecária. Cara, verdade. Enquanto... É bem capaz de que tem um jogo muito mal feito da Universidade de Monstros e que tem um minigame. Eu me vi num jogo de Wii ali, juro pra vocês. Mas gostei, aí tu... Não, eu gostei muito daquela coisa. Hã? Nossa, essa bibliotecária, ela... Por que que ela tá aqui? Ela não é nem um pouco assustadora. Aí o cara faz um barulhinho, aí ela vira um monstro gigante e tal. Ah! Fica em silêncio! Escrotinho. Aí é uma... pega ele e joga. Aí pega ele e joga. O que é uma fora. Coisa bacana, que todas as bibliotecárias são assim, né? É, realmente. Tipo, ah, brincando. Você faz silêncio, aluno. Fica calado. Brincando é aí com os estereótipos, né? Estereótipos, é. E outra coisa também. O filme, ele estabelece alguns personagens que você pensa ser de um jeito e, na verdade, eles não são. O primeiro exemplo que a gente já deu foi do Randall. Porque no Monstros S.A. você pensa que ele sempre foi o malvado, o putão, maldito. Né? É, e no Universidade de Monstros, na verdade, ele era um nerdão que acabou ficando malvado por acaso. E outro personagem que você julgou ser de um jeito e, na verdade, ele era de outro, é a reitora da universidade. Que a reitora da universidade, primeiro, ela é apresentada de um jeito incrível, assustador. Ela aparece nas aulas de assustadores, fechando todas as janelas, e aí ela já... Voando, né? E tal, é. Cabuloso. Parecendo um dragão. Aí ela para, assim, com a mão pra trás e toda com postura de malvada mesmo, e já fala: ah, eu fui a recordista dessas aulas um dia, de susto. E aí todo mundo fica: caraca, tipo, ela bateu o recorde no cilindro. E ela começa a falar: olha, nas minhas aulas, quem não consegue é expulso. A gente vai ter prova, e a prova ela é um simulador de susto, e quem não é capaz vai embora. Quem não conseguir ganhar. E ela vai falando isso olhando pro Mike Wazowski, o tempo todo olhando pro Mike Wazowski. Ela já sabe que ele não vai conseguir, né? Ela sabe que ele não consegue. E você pensa que ela vai ferrar a vida deles o filme todo. Você pensa isso. Qual é a daquele tanque que ela fica lá do lado dela, que ela fica passando o tempo todo? Então, aquele é o cilindro que ela bateu o recorde, é o cilindro dela, entendeu? Ah, o cilindro do recorde, tipo, isso, ah, é. Que tem aquele negócio de fazer a criança gritar pra subir a energia lá no cilindro e aí guardar a energia, né? Ela bateu o recorde. E aí ela bateu o recorde com esse lance de susto. E ela se... Ela se orgulha muito. E ela se orgulha disso, muito. E cara, tu acha que ela vai ser uma desgraçada o filme todo, né? Você acha filme... E principalmente depois da hora que o Mike Wazowski e o Sully começam a competir e eles derrubam o cilindro no chão. Aí você pensa: velho, ferrou. Já era, agora eu quero ver. Eu não sei o que acontece no filme a partir de agora. É de um momento que você fica esperando alguma coisa extraordinária acontecer. Aí ela simplesmente chega e fala: não, tá tudo bem. Vocês de só boa. Estão expulsos da minha aula. Falou aí, galera. Valeu, até vocês a próxima. Vocês só estão expulsos da minha classe, até a próxima. Que é justamente isso que motiva eles a entrarem nos jogos de susto. Né? E aí acaba que eles ganham no final. E é engraçado, né? Porque ela passa o filme todo falando: ó, o Mike Wazowski é um bosta, ele não consegue assustar ninguém. É. E aí no final tu sabe que ela tá certa e o bicho vai trabalhar de carteiro, né? Cara, e pra mim o que foi o auge do filme é quando eles ganham os jogos de susto, que é um teste final em que Mike Wazowski tem que ir lá no simulador de susto, assustar a criança e bater o recorde pra eles conseguirem ganhar os jogos, que só fica a Usma Kappa e a R Omega R, que são as duas equipes que tem. Que tão, é a equipe fodona lá, que né? É a equipe que sempre ganhou. E aí, no, na final de todas, é o Mike Wazowski e o contra o líder, da, né? Da R Omega R. E acaba que o Mark Wazowski, ele ganha, ele consegue ganhar e todo mundo fica feliz, você fica, caraca, que massa. E tem maior drama, né, pra mostrar drama. O bicho pensando assim, não, tira o susto de dentro de você e tal. É, exatamente, esse dá o susto, caramba, da vida dele. E todo mundo fica feliz, saca? É a Pixar mais uma vez mexendo com seus sentimentos. Aí daqui a pouco chega o Sully. Não, aí o Mike Wazowski descobre que o Sully trapaceou. Ele diminuiu o nível do simulador de susto pro Mike Wazowski conseguir bater o recorde. Cara, aí vira um drama sinistro. O Mike Wazowski quer provar pra ele mesmo que ele consegue assustar. Acaba que ele consegue achar uma porta lá e vai pro mundo dos humanos de verdade. E aí ele quer provar pra ele mesmo que ele consegue assustar. Ele entra numa sala, começa a... E olha a sorte do Mike Wazowski. Ele entra numa sala que é um orfanato, cheio de criança, que ele tem que assustar. Ele tenta assustar uma e não consegue. Tenta assustar outra e não consegue. E aí, ele meio que quebrou as regras da universidade, porque nenhum aluno podia passar pro mundo dos humanos. Aí já começam a chamar as forças especiais, porque Mike Wazowski foi pro mundo dos humanos e tal. E a gente não vai abrir essa porta até as forças especiais chegarem, porque isso é muito perigoso. E ele fica preso no mundo dos humanos. E o Sully fica sabendo disso. Aí o Sully, não, eu tenho que ir atrás dele. Aí quando o Sully vai atrás do Mike Wazowski, ele consegue entrar na porta, ele chega lá e derruba todo mundo, entra na porta, vai pro mundo dos humanos, fica o Mike e o Sully no mundo dos humanos e desligam a porta. Eles ficam presos lá no mundo dos humanos. E aí, a única forma que tem deles voltarem pro mundo dos monstros é eles fazerem... Bateriam um recorde. Bater um recorde de energia, né? Só que não tinha mais criança no local. Só tinha adulto e policial, porque esse monstro apareceu. Eles se mostraram pra todo mundo, né? Então aí chamaram a polícia e tal, e aí os policiais foram lá. E o Mike, como era muito estudioso, foi no Sully e falou: olha, só tem um jeito da gente voltar. A gente assustando os adultos. Aí o Sully, mas tem como a gente assustar Sully os adultos? O Sully já fica todo cagado, né? Tipo, o Sully já consigo, fica, assim, não tem consigo. Como a gente assustar os adultos? Aí o Mike tem. E o grito deles é muito mais poderoso que o das crianças. E aí, cara, é a melhor cena do filme, que eles bolam um plano, os dois fazem um monte de coisa e parece mó cena de filme de terror mesmo. Eles vão mexendo na cortina, assim, simulando o vento entrando. E aí os policiais começam a ficar assustados, eles começam a arranhar a parede, assim, ó, tsh, e começam a botar sinais na parede. E aí os policiais ficam no cagaço. E até que eles conseguem assustar os policiais aí e voltar. Aí chega o Sully e dá aquele grito escroto, né? É, cara, e aí eles explodem a porta de tanto que eles conseguem energia. Aí quando eles explodem a porta, eles voltam pro mundo dos monstros. E outra coisa, essa foi uma das cenas mais lindas do filme, só que teve outra antes dessa que foi linda o suficiente. Porque quando o Sully entra pro mundo dos humanos, pra ir atrás do Mike Wazowski, trazer ele de volta pro mundo dos monstros, o Mike tá, tipo, parado, assim, num rio. É, olhando, oh, isso tá, é bonito. Tá de noite olhando assim pro rio, aí chega o Sully e fala: que foi? Aí ele: ah, eu não sou um bom assustador de verdade, você, todo mundo tava certo. Aí o Sully começa a falar umas coisas bonitas lá, e aí tem um plano, que é um plano que se encaixa perfeitamente na regra dos terços, que eles ficam assim do lado esquerdo da câmera. É um render lindo, é uma renderização bonita daquela imagem, em que eles ficam olhando pro horizonte, num dos humanos em que é tudo água, e a lua cheia, vermelha, e o reflexo da lua na água. E cara, tudo em ponto áureo. É, exatamente, tudo em pontos áureos, exatamente, da lei áurea, da regra dos terços. E aí, quando você vê isso, cara, é um plano, que ele fica mais ou menos 5 segundos, mas bate um cisco assim no seu olho e você começa a suar. Pelos olhos, você fica, é estranho. Você fica, caramba. Acho que aquela menina que tava sentada na minha frente, ela não ficou tão emocionada. É. Mas antes disso... Naquela competição, a gente ainda tem uma coisa que é essencial pro Monstro S.A., né? Enquanto o Mike Wazowski tem que competir lá com o líder da Horror, que é a Ruge Omega Ruge, tem, antes deles, nessa mesma competição de susto, vai o Sullivan e o Randy. E aí o Randy, ele toma uma surra feia pro Sully. É. E aí ele já olha com aquela cara assim dele, com os olhos meio fechados, e fala: nunca mais vou ser humilhado por você. Cara, isso aí é louco. Você, e vê, aí... que você vê que ele fica sangue no olho. O bicho fica sangue no olho. E aí que é a deixa pro Monstro S.A., né? Que o Monstro S.A. acontece justamente com ele tentando quebrar o recorde do Sully. Ele é o vilão. Não, no Monstro S.A. o Randall é o vilão. O Randall é o vilão. Não. É um dos vilões. É um dos vilões. Mas aí tem aquele lance de eles só encontraram a Boo porque o Randall foi lá pegar a porta meia-noite pra trabalhar fora do horário, né? Cara, acaba que esse filme surpreendeu bastante. Ele tem umas mensagens muito bonitas. E a felicidade reina. Reina. Reina a felicidade, reina a tristeza, reina a Pixar. A felicidade e tristeza ao mesmo tempo, né? Porque você sai do filme meio bolado. Você fica, caramba. Você sai do... Você vai assistir um filme da Pixar, você sai da Pixar e você não viu o que você queria ver. Porque você quer ver felicidade. Tu sai feliz, mas tu sai chateado. É, você quer ver a alegria. Você quer ver aquela coisa que é a Disney meio que acostumou as pessoas a verem, né? Que é o Felizes para Sempre. É. Só que não é bem assim nos filmes da Pixar. O povo, tem gente que morre, ninguém consegue. Às vezes você não consegue o que você queria. E aí você sai meio bolado. Você sai meio, ah não, que droga. Porque que ele não... Eles são expulsos da faculdade e não voltam. É, mas isso é interessante pro filme da Disney, né? Porque justamente, acho que a Disney inteira... É um filme... É, porque a Pixar é Disney. Película, né? É. A Pixar, ela é Disney. E estando dentro da Disney, é um contraste muito grande você ver que isso não acontece como nos outros filmes. Porque a Pixar, ela maltrata, né? Ela pensa, vou ser assistido por criança, vou ser assistido por adulto. É. Então eu vou bater em todos. E aí, se chorar, alguém vai lá e assopra, porque eu não vou, não. É. ela não ameniza. É, porque, tipo assim, justamente, talvez isso seja tenha sido uma necessidade da Pixar em relação aos filmes da DreamWorks e outros, ou talvez outras empresas que também já tenham esse tipo de pegada, e ela quis mostrar que ela não é só tão infantil assim, até porque é uma coisa mais juvenil, não é uma coisa mais pra criança, né, já que é faculdade e tal. Ou talvez seja só a ideia de alguém que foi ter sido aprovada. É, vai ver que a pessoa só não gosta de criança, né? Tipo, não, vamos fazer um filme aqui de criança? Vamos fazer esses porros chorar. Não, mas isso dentro da Pixar começou com o John Lasseter, que ele é basicamente a mente criativa por trás da Pixar, que trabalhou junto com o Steve Jobs naquela época. Ele foi o cara que fez o Toy Story 1, entendeu? E foi no Toy Story 1 que isso começou. Toda essa coisa de, o filme ele é pra criança, mas na verdade ele não é só pra criança. Negócio mais existencial, né? Porque mexe com nostalgia, mexe com perdas que não tem volta, entendeu? E aí acabou que todos os roteiristas e diretores que vieram depois do John Lasseter, eles continuaram o legado dele, entendeu? Tanto que, não é à toa que o John Lasseter hoje em dia ele é só produtor, ele assina ali embaixo dos filmes, porque a galera já meio que entendeu qual é Já aprenderam com ele, né? Já aprendeu o que ele faz, qual é a ideia dos filmes da Pixar. Então, todos os filmes da Pixar são conhecidos por isso, por você ter essas camadas de... Menos carros. E que, infelizmente, Não vou deixar ninguém falar bem de Carros hoje. Infelizmente, Carros 1 e Carros 2 foi onde o John Lasseter perdeu a mão, porque ele também dirigiu esses dois filmes. Foi aí, depois do Carros 2, ele nunca mais dirigiu nada. Ele só foi produtor. Por que vocês acham que esses filmes são ruins, velho? Carros? Boa parte do universo não gosta desses filmes. Porque é o filme mais genérico do mundo. É o filme mais genérico do mundo. É, o cara, sou famosinho aqui, e aí eu vou ser jogado ali pra aprender humildade, e eu vou ser humilde. Ah, mas sim, isso não é, tem verdade, nada. Mas tanto filme que tem esse tipo de filme não recebe o ódio que o Carlos... Pois é, mas justamente é porque isso, não tem um Carlos, diferencial, é só Carlos, isso, sabe? Ele é um filme... ele não é um filme ruim, ele é bom e só. Eu acho fraquíssimo. E ele é considerado o filme mais comercial da Pixar. A Pixar, ela não tem essa identidade, é justamente por isso que ele é criticado. Porque se ele fosse um filme, sei lá, da DreamWorks ou qualquer outro, Blue Sky, seria um filme bom, porque... Se fosse um DreamWorks, eu batia palma, cara. É, porque a DreamWorks e a Blue Sky, ela já tem essa característica, essa identidade de fazer filme pra criança mesmo e comercial, pra vender. Ah, e tá a Pixar não, a Pixar não faz filme comercial. Tá, ela aí, demora gente... tempos e demora muita coisa pra fazer muito tempo. É como se fosse a Blizzard. A Pixar, ela é a Blizzard da animação. Ela é aquela que demora um tempão fazendo um filme, que fica rolando a especulação por trás do filme, e quando ela lança, é aquilo tudo que dizem. Entendeu? Então é a mesma coisa de você ver a Blizzard lançando um FPS genérico. Mas isso acaba que eu acho que, tipo assim, eu entendo, mas eu acho que acaba que a gente idealiza tanto, a gente deixa a Pixar como uma coisa tão especial, que acaba que se não cumprir nossas expectativas, se não for cumprir tudo, acaba que a gente gera. Mas é, ó, tu imagina, mas é, cara, tu é quando você pessoa, gera expectativa sim. demais e as suas expectativas não são cumpridas, é, isso também faz parte da sua experiência do filme. O filme é ruim. É, tu imagina, exatamente. Tu é um professor, aí tu tem uma turma todinha ali, aí tu tem aquela galera, a galera lá do fundão que só faz bosta. Aí tu faz a galera aqui que faz negócio mediano e tal. E tu tem esse cara aqui que ele é brilhante. Aí um dia tu passa uma prova e esse bicho tira menos da metade da nota. Ele tira metade da nota, um 5 ele cravado. Você vai ficar decepcionado. Aí tu vai pensar, porra, cara, podia fazer muito mais, né? O filme é ruim, porra, por ele mesmo gerar uma expectativa que ele não cumpre. Isso, exato. É, e assim, o que acontece em praticamente todas as indústrias de entretenimento. Eu acho que se fosse, até se fosse de outra produtora, eu não ia achar essas coisas todas. Por quê? Porque ele é genérico. Ele é genérico, mas ele não tem. Porque assim, quando você faz um filme genérico, você coloca alguma coisa pra dar o diferencial, entendeu? Você coloca uma mensagem. E sabe qual é o pior? Mais oculta ali. Sabe qual é o pior? Tem uma sequência, velho. Tem uma sequência. Tem Carros 2 pra piorar, velho. Não, é aquela coisa que eu sempre falo. Você vai no IMDb ver os filmes da Pixar, aí tem lá Toy Story 1, 10, Toy Story 2, 8, Vida de Inseto, 8/9. Ah, tal filme, Up, 10, Wall-E, 10, aí Carros, 7, Carros 2, 5. Aí você, pô, tem alguma coisa errada com esses filmes. O que tá rolando? O que tá rolando? Porque esses filmes têm essa nota aqui, tosca. Entendeu? Então, eles meio que são a ovelha negra da Pixar. Eu achei interessante é justamente isso, além do marketing dele e esse lance de estar falando sobre faculdade e mostrar muita festa e tal. Será que é justamente também uma tática para poder juntar mais pessoas para assistir filmes? Porque, tipo, sabe o que eu seja mais jovens, assim, sabe o que eu tava pensando? Toy Story 3, 2010. 2010 você lança um filme que é diretamente assim. Você fala assim: ó, esse filme é para quem assistiu Toy Story 1 e Toy Story 2 quando era criança. E é pra aquele menino que tá saindo do ensino médio pra ir pra faculdade. E aí você lança Toy Story 3, que é aquele lance todo de nostalgia e tal. 3 anos depois você lança um filme sobre pessoal na faculdade. Na hora que eu vi isso, na hora que eu vi que Universidade Monstros ia ser na universidade, porque era Universidade Monstros, eu pensei, porra, tão só continuando a proposta do Toy Story. Não vai dar certo, vai ser uma bosta. Michel Teló, aí se eu te pego. E aí eu já fiquei desanimadíssimo pra caramba. Só que aí você percebe que não é isso. Eu espero do fundo do meu coração que não seja isso, porque essa proposta ia ser totalmente burra. Isso é muito besta. Sabe o que eu acho? A Pixar, ela é conhecida por mostrar que animação não é pra criança, só pra criança. Porque até então, cara, até hoje, pessoas mais velhas ainda acham que desenho é pra criança, entendeu? Que a animação é pra criança, que na verdade tem uma porrada de velho adulto aí que assiste desenho. E essa comercialização que eles fizeram em torno do Universidade de Monstros vai contra essa proposta da Pixar. Vai contra. Que é mostrar, isso aqui é pra todo mundo mesmo, criança, Michel Teló, e aí se eu te pego. Entendeu? Mas olha, justamente isso não terá que ter uma tática mais agressiva da Pixar, a gente viu. Tipo, com certeza, a né? A gente tá numa. Tipo assim. A galera tem que perceber, eu acho que isso já tem bastante tempo, acho que vai em volta, mas principalmente por esses dias, que coisas que envolvem zoeira demais, que envolvem festa, esse tipo de coisa, não dá a gente pra ver. A gente tá numa geração mais Projeto X, né? É, justamente, porque olha, a gente tem o Se Beber Não Case, que é um filme de zoeira, de festa, de cerveja e tudo mais. Teve o Projeto X, que era um filme que tinha essa mesma tática. Teve o Over 21, que é o Finalmente 18, que também é festa. 21 and Over. Tem mais, aquele Anjos da Lei, né? Que é aquele. Tem também. 21 Jump Street. É. E agora tem esse Monsters University, que tem aqui, pelo menos sobre os trailers, sobre a propaganda, ele tem essa mesma pegada assim, de festa, de mulher, de cara. De... Cara, não, mesmo sendo animação, mas ele usa esse marketing um pouco. Cara, eu acho que nada a ver isso aí. Eu acho que sim, porque. Nada a ver, mas tudo bem. Sabe assim, você vê o final do filme, você vai ter festa, você vê que tem uma universidade, você vê que tem que ser. Você vê que usa isso como uma coisa que já é mais familiar pra poder você conseguir. Não tô querendo pagar de hater. Também não, Mas eu concordo com o Alexandre. Na hora que eu vi o primeiro trailer de Universidade Monstros, eu pensei em Projeto X, eu pensei em Se Beber Não Case e eu pensei em Anjos da Lei. Cara, eu não pensei nisso, não. Eu pensei em, tipo, por que, que eles estão fazendo isso? Não, eu pensei, por que, que eles estão fazendo isso? Não dá certo, cara, não dá certo. Porque esses filmes, o que, que é bom desses filmes? É a putaria mesmo. Tu vai pra tu ver gente usando drogas, pra ver porrada. É, a gente tá falando do filme da Pixar. Então, e isso não cabe. E isso não cabe num filme da Pixar. Por isso que eu pensei. Ele pode até ter essa proposta de festa o tempo todo, mas ainda assim é aquela coisa, não é tão besterol assim, entendeu? Aquela então, coisa que eu sabia que... Não, a gente não tá falando... Marketing dessa vibe de filme de festa pra poder cara, chamar pessoas. Não, o que eu tô falando ainda é diferente. Eu acho que ele usa isso, mas não pra chamar as pessoas, e sim pra criticar esses outros filmes. Eu acho que isso pode até ser uma se crítica, uma pode crítica, ser uma crítica. Entendeu? Mas a publicidade não fez isso. A publicidade só falou assim, ó, se vocês estão curtindo... Festa, universidade e bebida, assiste. Eu acho que e a gente tem o Michel Teló, além de tudo. Quem assiste esse filme pode ter essa outra mentalidade, pode perceber esse outro sentido. Cara, isso pode ser inclusive proposital, sacou? Eles podem mostrar uma coisa que o J.J. Abrams fez com Star Trek 2. Pode mostrar o trailer de um jeito pra você ir lá assistir o filme e ver que é outra coisa boa e ficar satisfeito. Não, mas é outra coisa o trailer diferente. De Star Trek 2 era do caralho. Cara, mas você vai ver e é melhor ainda. Não, viu? Mas é eu outra me mijava só assistindo o trailer de... Porque de... assim, o que eu quero dizer é que o trailer de Star Trek 2 como exemplo é um trailer que você fica empolgado muito, só que você vai assistir o filme, é outra coisa que te deixa mais empolgado ainda. É, muito no caso diferente. Do Universidade Monstros, é uma coisa que te deixa meio se perguntando por que, que a Pixar tá fazendo isso. Isso talvez seja proposital pra você ir assistir o filme e ver que é melhor do que você esperava. Você, caraca, tá, tem as festas, tem tudo isso que mostrou no trailer, mas o filme não é só sobre, não é sobre isso. Isso é interessante, isso é legal. Mas o... Isso desperta, inclusive, o senso crítico das crianças que vão assistir. Mas... Isso ajuda a desenvolver o senso crítico dessas crianças. Mas, então eu acho que é uma... Então é isso que eu tô falando, a propaganda, ela pode ter sido proposital pra, as crianças e pras pessoas assistirem e mas achar que aí... o filme é uma coisa. Você assistir, na verdade, ela é outra. Mas no, vamos pegar aí o Star Trek de novo. Star Trek você pega e aí você coloca no trailer, né? Tipo, a diferença do trailer pro filme. Sim. Você coloca um negócio que é do caralho no trailer e aí no filme você faz um negócio muito melhor. Muito melhor. O Universidade dos Monstros foi diferente. Na Universidade dos Monstros você coloca você faz uma publicidade... Que se você olhar, é totalmente comercial. Não, não tem um negócio tipo, então, olha, isso não, aqui é... Mas não é uma coisa ruim, necessariamente. Então, quem assiste o filme tem essa visão mais filosófica, mas agora quem vê o filme superficialmente propaganda, coisa tipo... Não, eu vou tentar me explicar melhor. Imagina só uma criança. Os filmes da Pixar, querendo ou não, são vendidos pra crianças. É, a criança esse que é leva o pai no... É. Aí a criança assiste o trailer e fica completamente empolgada porque o filme ele é diversão o tempo inteiro. Agora imagina a criança indo assistir isso e ela perceber sozinha que o filme não é desse jeito. Que não é só cara, isso diversão. Tá desenvolvendo o senso crítico dela. Ela vai começar a perceber as coisas de um jeito diferente. E quando ela for assistir os filmes, os outros filmes da Pixar, ela pode perceber de outras formas também, entendeu? Então, eu a acho Pixar, que isso... É a Pixar criando seus filhos, né? É, a Pixar criando... Eu acho que isso é uma estratégia muito inteligente da Pixar de levar as crianças e perceberem que o filme não era só aquilo que elas queriam. Porque a estratégia de mostrar um filme comercial... A criança tá, não tá nem aí, não, mas quem percebe isso é a gente. Mas então, o que acontece? Tá, falando isso, você tá querendo dizer que esse sistema de festa e de universidade não tem interessante pra uma criança querer assistir o filme. Exato. Isso, eu acho que não, a criança mas... é o público. É claro, lógico não, que sim, cara. Você acha que hoje em dia a criança ela não gosta de assistir American Pie, não? Você acha que a criança ela não gosta de assistir essas é, coisas assim? É o pior que gosta, velho. Meu filho. É o pior que gosta. É, mas isso... Gosta, cara. Isso é justamente por mesma, se sentir. A mesma criança que assiste American Pie é a criança que vai lá por causa do Michel Teló. Exatamente, você acha que eles não vão assistir, não? Você acha que hoje as crianças são ingênuas de querer... Tá, tem as não, de 5, 6 anos... Não, mas a gente tá falando da Pixar e a gente tá julgando a Pixar do jeito que ela pensa, pra poder a gente usar esse outro jeito da Pixar pensar é errado. Cara, lógico que não. Se você for ver, deu certo. Deu certo. Não deu errado. Se tivesse dado errado, se o filme não tivesse vendido menos que Carros, pior que Carros vendeu pra caramba, sei lá, se tivesse vendido menos que o que menos vendeu na Pixar, teria dado errado isso. A gente, pô, ela deveria ter vendido de outro jeito. Mas ela vendeu do jeito mais certo. Bateu recorde de bilheteria, velho. Cara, vendeu, sabe o que vendeu. É bater recorde de bilheteria? Pra Pixar. Pra Pixar ainda, que é a, que todos os esse filmes da filme Pixar... no... Sabe aquele filme Guerra Mundial Z, que tá super hypado aí? Bateu Guerra Mundial Z. Bateu Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z não chegou no chinelo da Pixar. Mas tem quanto tempo que a Pixar não lançou a animação? Cara, ela geralmente ela lança de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. O último foi Monstros S.A. Foi Toy Story 3, não foi? 3 anos. 2010. Tipo, com uma das saídas, não. Talvez a gente esteja com a sede de assistir um filme de animação. Não, a Pixar sempre faz isso. A Pixar, ela demora geralmente 3 anos. Não, sim, mas eu falo... É aquele negócio de levar uma pessoa pra jantar na sua casa. Aí você enrola, você enrola, você enrola. Porque aí a pessoa já vai achar gostosa a tua comida, porque ela já tá com fome, entendeu? Não tô dizendo que o filme é ruim, eu gostei muito do filme. Mas a fome é o melhor tempero, né? Exato. Então, é por isso que eu discordo do que você falou. Mas assim, não será que... Eu digo, não será que ele acabou... Esse número de pessoas que estão assistindo esse filme não aumentou devido a outros fatores que não fosse o filme em si mesmo, saca? Seria o... É claro, não, velho, isso se chama marketing. Definitivamente, a propaganda do filme mentiu pro espectador. Porque o filme não é nada que tem na propaganda. Coisa que o J.J. Abrams fez também. É, coisa que o J.J. Abrams fez. Com Star Trek 2. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Porque se o filme conseguir... Tá, essa proposta que a gente mostra no trailer é uma, a do filme é outra. Só que se a proposta do filme for melhor do que a do trailer, se o filme conseguir te convencer disso, sucesso. Ela conseguiu fazer o que queria. A gente sabe que o nosso filme é bom, então a gente vai colocar uma coisa que a pessoa quer no trailer, entendeu? Mesmo que a gente esteja mentindo, porque eles estavam mentindo quando eles fizeram essa publicidade. É. Então a gente vai colocar uma coisa que a pessoa quer ver, mas chegar lá vai ser uma coisa totalmente diferente, mas ela vai gostar do que ela tá vendo. Ela pode... se sentir traída, ela pode se sentir humilhada, mas, e ter sangue de porco jogado na cabeça dela. Mas ela vai sair gostando do filme. O que eu acho que é uma dificuldade, isso faz é dificultar mais o enredo do filme, saca? Tipo, ó, a gente fez isso, agora a gente vai ter que convencer de que o filme, de que isso aqui é melhor do que o que a gente mostrou. E eles convenceram. Eu acho que eles usaram um pouco disso que eu falei de A Fome Ser o Melhor Tempero. Também, sabe por quê? Também. Vamos falar daquela treta lá, da quarta série, logo? Vamos. Pra fechar? Ah, então, uma coisa ruim do filme aqui. No Monstros S.A. de 2000... Monstros S.A. de 2001. Monsters... Inc. Ai, cadê o diabo? Monsters Inc. 2001. Billy Crystal e John Goodman. Monstros S.A. de 2001. Tá o Sully e o Mike andando na rua. E aí o Mike fala bem assim... Eles estão conversando sobre alguma coisa e aí o Mike fala: ah, não, você tem inveja da minha beleza? Desde a quarta série. Isso. Opa! Aí, no Universidade Monstros, eles estão lá no quarto e falam: ah, prazer, eu sou o Sullivan. Ah, prazer, eu sou o Mike Wazowski. Aí você fica: hã? Por quê? Como Mas assim? Eles se conheceram na quarta desde série. 2011? Cara, isso foi um furo de roteiro que eles poderiam ter resolvido do jeito mais besta possível. E outra coisa, sabe como é que isso foi justificado? O diretor do filme foi lá, público, carta aberta, e falou: não, é porque desde a quarta série é uma expressão que os monstros usam pra dizer que eles se conhecem há muito tempo. Aí você fica: ah, tá bom, aham, sei. Só que aí... Desculpa se foi uma parada, mas eu aceitei. Não é justificável. Na verdade, não sabe é. Por que que não, não é aceitável? Não é aceitável. Na verdade, seria aceitável se ele fizesse uma coisa muito simples. No filme. Ele fala assim: ah, não, isso aí é um jeito de falar, é uma força de expressão, né? Sim. Do mundo dos monstros. Aí imagina o Mike Wazowski lá na universidade. Aí tem dois coleguinhas dele. E aí os dois falam: tipo, ah, não, não sei o que, não sei o que, desde a quarta série. Aí o Mike pergunta: ah, vocês se conhecem desde a quarta série? Aí ele fala no filme: não, isso é força de expressão. Ou outra coisa, pronto, também teria justificado como justificar tudo. De outra forma. E um take lá, porque já que mostra o Mike Wazowski na quarta série, na Universidade de Monstros, se mostrasse o Sullivan No segundo plano, lá, tipo, atrás, borrado com blur, pronto, já estaria explicado. Aquela hora que eles descem do ônibus, podia ter mostrado só a perna, assim, do Sullivan. Ou então, velho, se mostrasse o Sullivan em algum momento daquela cena da quarta série na Universidade de Monstros, pronto. Ele lá no ônibus, assim, pronto, já ficaria que ele se conhece desde a quarta série. Aí eles não se lembram e lá no... São amigos, né? Mas aí o cara dá uma desculpa e aí você percebe que no filme eles fazem todo um trabalho de justificar os personagens do Monstros S.A., tipo, esse lance de... De Ranger odiar o Sullivan. Isso, E eles estão cagando pra Até isso, sabe? Até porque dá raiva você isso. Não tem que ir na internet, pesquisar o nome do diretor e ver que ele justificou. Os filmes têm que se sustentar por si só. Os filmes têm que se sustentar e se justificar. Aí, você assiste um, assiste o dois, oxe, que estranho. Aí vai lá e pesquisa na internet. Ah, agora sim. Agora beleza. Já que esse cara falou isso aqui nessa entrevista tá que eu errado, vou ter que tá assistir... Ele botou, que ele falou dois anos... Isso é um furo que eu considero grave. Eu considero isso grave. que é uma coisa que tiraria nota do filme. Logo e outra coisa que eu senti, né, falta. Nossa, tiraram outro filme por causa disso, cara? Cara, não, é lógico, totalmente, velho. Isso é furo do roteiro, assim, velho. É, não, o Monstro S.A., o Monstro da Universidade, ele é o nosso jeito de dizer como o Mike e o Sullivan se conheceram. Essa é a proposta do filme. Entendeu? O que vem depois é a consequência. E aí, você vai ver o outro filme e você vê que eles não se conheceram ali, que um tinha inveja do outro, que abraços desde a quarta série, sabe? É. E outra coisa também que eu senti falta, que tá, isso não muda muita coisa, mas que no Monstros S.A. o Mike Wazowski tem uma namorada. Eu estava esperando ele conhecer essa namorada na universidade. Pelo menos mostrar ela aprendendo alguma coisa lá. Ele tava esperando eles se conhecerem na universidade. Eu fiquei, pô, que droga. Faltou. Faltou isso. O pior que não. Não tem o como ter outro filme. O pior é que no pode meio. Ter aquela cena extra que a gente perdeu, né? Pode ter. A gente perdeu a cena pós-créditos que falaram que tem. Pois Mas não tem como ter um filme no meio dos dois, porque quando já acaba fecha, o filme, né? Fecha certinho onde começa o Monstros S.A. Mas não tem mais filmes do Monstros S.A. não? Porque, por exemplo, Shrek tem uns 40 filmes. Shrek no Natal, Shrek na casa dos aqui. Não, isso aí é coisa não, que não tem. Uns não, especiais tem, e tal, mas não tem nada tipo. Ah, não, que isso aqui é importante que pra explica história. A história. Essas coisas nem podem explicar a história, porque até. Isso é horrível. Explicar, tentar explicar uma história do plot principal não curta. Opa, peraí que Doctor Who faz isso todo tá. ano. Tá, eu sei, mas. Muita... Não faz sentido. Muita calma. Tipo, Samurai X. Você sabe que ele tem lá uma cicatriz e tudo. Tem um que cara, ficar... mas, não, mas tem imagina que ser spin-off, assim. É o que eu acabei de falar. Os filmes têm que se sustentar. Você vai assistir um e você vai assistir o dois. É um e o dois, você tem que entender a história. Imagina se você assim. Quiser ter mais, tem que ter o três ou um no meio dos dois tu que é... faça parte do plot principal. Tu é uma criança. E aí tu vai lá, tu assiste Monstro Universidade, aí tu... Ah, eles se conheceram aqui. Aí tu vai lá, assiste o Monstro S.A., porque tu não era vivo na época do Monstro S.A. no cinema. E aí tu fala, ué, mas eles se conheceram na quarta série ou no filme que eu acabei de ver, que é o Monstro Universidade? Universidade Monstro, né? Tô falando ao contrário. E aí, você sendo uma criança, imagina você sendo uma criança e tendo confuso. Que procurar na internet uma entrevista do diretor do filme que explique que isso é força de expressão. Tá, sabe? E você acha que uma criança vai estar ligando pra isso? Cara. Então, e vai ficar faltando. É, aí a gente que tá falando que o filme é de criança, velho. Não, não é, não, não é o filme velho, de criança. É porque assiste é porque criança, porque você assiste tá fazendo um filme que é uma animação e se a gente for basear isso nessa conversa de agora pra fazer a segmentação do filme, você tá dizendo que o filme é só pra adulto. Isso, só pra adulto que só se importa que com pode, detalhe e que vai procurar na internet a justificativa disso. É a coisa das camadas também. Olha só, profetizando. Uma coisa que eu gostei é que só de você saber que o filme é um prólogo, você vai lá assistir o trailer e vê que é o passado na universidade, você já tira umas conclusões ali, né? E dá pra ver que eles usam isso pra surpreender o público. Você acha que, como é a universidade, você já pensa, não, eles foram lá, eu vou ver como eles se formaram, né? É. E quando você assistiu o filme, você descobre que eles não se formaram. Cara, isso é triste. Isso é incrível. Puta que pariu, isso é triste demais. Isso é incrível, isso é o tapa na cara. Agora sim. E é o primeiro prequel da Pixar, né? A gente primeiro, já falou. Primeiro prequel da Pixar. E você fica imaginando os outros prequels, só que você não sabe se você tem certeza de que é um prequel. Não quero nenhum prequel, não quero. Pode ir. Melhor pode, não. Melhor continuação de Os Incríveis, eu quero IPs novas. Hã? Eu quero continuação de Os Incríveis e quero IPs novas. Franquias novas. Os Incríveis, realmente queria uma continuação, algo mais. Não sei, eu acho que Os Incríveis legal. Fechou ali. Fechou. Ah, tá peraí, bom. Teve não, aparece o escavador e aí eles colocam a máscara. Você sabe que eles vão continuar sendo Os Incríveis dali. Você não precisa de nada além daquilo. Eu acho que é aquele caso do Matrix. Você tem ali o Neo descobrindo e tal, ah não, eu sou fodão pra caralho, e sai voando, acabou, você descobriu que ele é o cara que vai salvar a Matrix, você não precisa do 2, você não precisa do 3, você não precisa do jogo, você não precisa do Animatrix. Não, Animatrix você precisa porque é bom pra caralho, mas... Eu vou te bater, hein. Eu não vou falar que o 2 e o 3 são bons. Eu gosto, o 3 seja eu gosto. Eu gosto do Matrix 2, gosto do Talvez Matrix 3. Talvez não tenha sido realmente necessário, mas, não mas é necessário. Agora que existe, agora que eles estão aí... Eu sentiria falta dele se me tirassem. Não, eu sentiria falta. Se alguém dissesse assim, olha, poderia a partir de hoje, a gente só vai ter Matrix. A gente não vai mais vender Matrix Reloaded nem Revolution. Eu ia ficar triste. Eu ia ficar chateadíssimo. Mas é esse lance dos Incríveis. Não tem uma continuação, não acho que precisa. Eu acho que isso... Cara, antes, até antes de assistir Monstros S.A., eu tava falando, cara, fazer um prequel de Monstros S.A. é a mesma coisa que fazer um prequel de Batman. Prequel de... De Batman Begins. Prequel de Batman Begins, né? Porque Batman Begins já é o prequel. Fazer o prequel de Batman Begins. Ele já foi introduzido, mostra os pais dele morrendo, tá, e aí, o que que acontece antes? É a mesma coisa, sacou? Mas quando eu assisti o filme, eu fiquei... Achei bonito. Uma coisa que eu gostaria de uma sequência, Monstros S.A. Cara, merece uma sequência, fecha a trilogia e todo mundo vai dormir feliz, velho. Fecha uma vai trilogia, acabou. E tem que ter a Boo de volta. Porque você não sabe quanto tempo se passa entre aquela hora que o dono lá da empresa é demitido até e a hora que eles terminam de montar a porta. Então tem que ter a Boo de volta. Um filme da Boo, né, velho? Podia ter um filme da Boo e a Boo ser aquela menina do Toy Story 3. Isso. Aí ia achar doido, aí eu ia achar doido irar, demais. Ela abrir a porta dela lá naquela casa do vai com os bonecos pro mundo dos monstros. E aí passam-se mil anos. Ela fica presa no mundo dos monstros, sacou? Ela levou os bonecos e tal. E aí passam-se mil. Tipo, acontece tudo que tinha que acontecer. Eles têm uma explosão de energia, porque conseguem descobrir Olha aqui, olha a minha teoria. Eles conseguem descobrir que as crianças, elas dão mais energias quando estão rindo. Eles conseguem tanta energia que eles constroem uma bomba nuclear. Essa bomba nuclear explode tudo, passam-se mil anos, e aí vem o Wally. No Wally, mostra os bonecos do Toy Story destruídos. Pixar's Mind. Mais. No Wally, tem 1.300 humanos naquela nave. Então todos os humanos iam ter que ir pro mundo dos monstros antes de... Caraca, velho. Não, aí não ia rolar, não. Eu acho que ia ser melhor... Se os monstros fossem pro mundo do Toy Story. Aí eles conseguiriam gerar energia lá pra explodir tudo, eles vão pra nave, e aí... olha aí, Pixar's Mind. Se você parar pra pensar, o Mike, ele realiza o sonho dele, porque no fim do Monstros S.A., eles descobrem que o riso dá mais energia. Isso! Eu ia falar isso. E meio que inverte os papéis, né? Os assustadores viram os treinadores. Cara, eu tinha comentado isso com o Matheus anteontem. Isso é incrível, porque no primeiro filme ele fracassa. Mas no segundo filme ele vê que o privilégio dele só ele tem. Caraca, isso é muito doido. Não, e tem uma coisa... Mas tem um goofy aí. Não é ele que descobre que é o riso que... Mas ele descobre que ele... É o Sully. Na hora que eles estão saindo, assim, da empresa, aí o Sully já é o responsável e tal, e aí alguém fala sobre risada. E aí, porque o filme ele já vai te jogando as pitadas, né? Toda Você vez tá que a Boo ri... S.A., né? É, não, mas S.A. isso aí ele descobre, sabe aonde? Quando eles levam a Boo pro próprio apartamento deles, e aí não, o filme o todo Mike vai jogando isso. Ah, não, é isso. Mas eles descobrem, tipo, é definido isso mas nessa parte. Mas quem pensa assim... risadas, é o Sully. E aí, risadas já corta pro Mike fazendo palhaçada. Trabalhando, é. Cara, o que é legal, é justamente o que eu queria falar. Ele fracassa no primeiro filme, na Universidade de Monstros, e tem uma hora lá que eles vão visitar a Monsters Inc. E o Mike Wazowski fala: olha, você consegue ver a semelhança de todos eles, todos esses monstros trabalhando? Aí o Sully vai falar, não. Aí ele, exatamente, ninguém aqui é igual. Cada um tem suas características. Isso é lindo, meu cara, Deus. Cara, isso é lindo. E todos eles agem de forma diferente. Aí chega no Monstros S.A., ele também tem a sua própria característica. Ele é engraçado, ele consegue fazer as crianças rirem. E ele é o maior gerador de energia daquela não, empresa, e olha que fantástico, né? A gente pega o Pixar que é pra todas as idades. Aí tu é um menino que tá saindo agora do ensino médio. E aí tu vê um filme desse, cara. E aí tu vê que o Mike Wazowski lá e o Sully, eles chegaram no sonho deles sem faculdade. Aí tu lembra de quem? Tu lembra da rede social com o Zuckerberg, tu lembra do Steve Jobs, tu lembra do Bill Gates, tu lembra de todo mundo que é foda pra caralho até hoje. Que não fez faculdade. Que não fez faculdade. Aí você lembra do Sully, aí você lembra do Mike Wazowski. Aí tu lembra do teu pai com o cinto na mão e tu pensa, opa, peraí, vou mostrar esse filme aqui pro meu pai. O Julius, né, velho? Você acha que o Sully, ele precisou de faculdade? Você acha que o Mike precisou de faculdade? Você acha que a Einstein precisou? Muito demais. Então, notas? Chegamos ao final. Vamos com as notas. Todo mundo feliz. Vamos lá, Matheus. Diz aí sua nota que eu não quero ficar esperando, não. Diz sua nota logo. É, três minutos. Considerando a bosta lá que fizeram. Porque você tá com pressa, né? 3 minutos pra tu ver essa nota. Essa piada aí não vai contar do meu tempo, não, viu? Considerando essa besteira que fizeram, essa falta de cuidado que tiveram com o negócio da quarta série, considerando uns gags que eu achei um pouco desnecessários, e considerando que quase não teve referência ao universo da Pixar, eu vou dar 8,5. Tá, minha vez. Não, vez do Alexandre. Minha vez? É a vez do Alexandre. Olha, eu acho meio difícil dar nota pro filme que você não terminou de assistir. Mas sendo, pelo que eu vi... Faz o seguinte. Não, pelo que eu já vi... Dá a nota pro episódio do podcast. Que a gente falou aqui. Não, eu vou... Aqui já é meu agente diferente. Considerando o spoiler que eu levei hoje aqui, sobre o resto do filme, e pelo que eu assisti do filme, além do fato de ser um prólogo, né, de contar antes do Monstros S.A. e de eu ter sido muito feliz assistindo no passeio da escola, eu acho que eu dou uns 8,5 também. É um filme, não é perfeito, mas é muito bom. Assim. Fantástico. O Caio? Caio, se explique, Caio. Bem, pelo que eu vi, pelo que vocês comentaram aí, eu vou dar minha nota com base nisso. Eu acho que, pelo fato dele ser o primeiro... Prólogo. O primeiro prólogo da Pixar, né? Ousado, eu acho que né? E deu muito certo e tal. E por causa desse erro item da quarta série, eu vou tirar 1 e eu dou 9. Minha nota agora. Eu já trabalho na indústria de animação e de jogos. Não é aquela indústria que você diga, caraca, esse cara guarda-chuva azul. Mas eu acompanho muito bem as tecnologias da Pixar. Assisto todos os filmes que estão em cartaz e até os que não estão em cartaz de animação, porque eu gosto de sempre saber de novidade, de software, de tudo. E cara, primeiro, nota técnica pro Monstros S.A. ou pro Universidade de Monstros é 10. Nota técnica é 10. Por quê? A animação da Pixar é e sempre foi impecável. Cara, você não vê um erro, você não vê nada. É tudo no timing perfeito. É atuação, entendeu? Os animadores, eles estudam a atuação pra eles fazerem aquilo ali. Cada personagem é muito bem estabelecido. As suas características, a sua forma de agir, é tudo muito bem definido. Até Randall, os animais, né? Isso. O Randall, pra mim, ele é um dos mais característicos daquele filme. Ele tem uma forma de agir que só ele faz. Fantástico, né, ele cara? Ele é fantástico. Eu acho o Randall incrível. E os animadores, né? Que... Eu acho o Randall incrível. E os animadores que ficaram por trás do Randall, eles são, com certeza, são incríveis, mais ainda. Então a nota técnica pro filme é 10. O render do filme, a iluminação. Tem uma coisa que na animação é muito difícil de fazer, é o fur. Que são os pelos. Você animar os pelos e tudo isso é com cálculo, com dinâmica. Vai engenharia por trás. Então a Pixar, ela meio que introduziu o fur nesse mundo da animação 3D com o Monstros S.A. E naquela época todo mundo já ficou maluco. Entendeu? Caraca, olha só o Sully. Olha o jeito que o pelo dele se mexe. Olha... Como é que essa dinâmica acontece? E no Universidade de Monstros eles elevaram isso a um nível que é inimaginável, entendeu? Eles evoluíram muito a técnica do Monstros S.A. para Universidade de Monstros, nota 10. Já em relação a filme, vendo o filme como filme mesmo, eu dou nota 8,5 também, igual a do Matheus e a do Alexandre, porque tem esse furo do roteiro. Essa coisa da quarta série, que no filme eles se conheceram na quarta, no outro eles se conheceram na universidade, isso eu acho bem estranho. E realmente, ficou faltando uma coisa, essas referências, né, aos outros filmes da Pixar. A gente vê em alguns planos, algumas cenas, a bola lá do... Você vê a bola, né, do Luxo Júnior. Isso, do Luxo Júnior, você vê algumas outras coisinhas, mas você não vê mais referências, você quer ver referências, você quer ver o carro lá do Carros, que ele tá sempre em todos os filmes, ou o carro do Pizza Planet, que tem o caminhão. Tem o carro do Pizza Planet? Tem o caminhão do Pizza Planet. Então, nota 9. Tem, que tem todos os filmes, né? Tem todos ele tem todos os filmes. Não, mas nota 8,5 justamente por causa disso. Eu senti falta dessa justificativa da quarta série e senti falta de alguns outros personagens. Como, por exemplo, a namorada do Mike Azowski. A Cília. Então, fiquei sentindo falta dela, de como eles se conheceram. Fora isso, cara, o filme ele é muito bom, ele é emocionante, gostei demais. E eu gostei. Então, nota... 8,5, nota 8,5. É isso aí, então vale a pena assistir, né? Vale a pena assistir, vá, assista agora, essa semana. Vá com seu filho, vá com sua tia, vá com sua mãe, vá com seu pai. E E tchau, é isso. E passe esse podcast pra quem ainda não assistiu e pra quem já assistiu. E diz aí como você gostaria de solucionar o problema da quarta série. Isso, é. Diz a sua teoria aí sobre uma continuação do Monstros S.A. e sobre o problema da quarta série. Você acha que foi válida a desculpa ou você tem uma desculpa melhor? Põe aí nos comentários isso aí, o que você acha. Concurso cultural. Concurso cultural, que desculpa você daria pra esse lance da quarta série? Eu já sabia, não vou dar bumbum pra ninguém, não. É, exatamente. Até porque você não deu da outra vez. Ninguém cobrou? Então, beijo na bunda de vocês. We want you to be proud.